Pedro Lopes vem acompanhar a sua filha nesta etapa importante, que é a realização da matrícula. O que é que já teve a oportunidade de dizer à sua filha? Que tem que estudar, que remédio. Não é? É um pouco longe também. Quando soube que a sua filha vinha para uma escola de interior, já Oliveira do Hospital, qual é que foi a sua primeira impressão? Eu já conhecia Oliveira do Hospital, já conhecia um bocadinho. Acho, uma cidade simpática? Sim, muito simpática, muito, muito acolhedora, por acaso. Portanto, está confiante que a sua filha vai prosseguir bem os estudos? Eu acho que sim.